em débito estacionário. Capítulo 13, já dissemos. De ação e reação. Prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lar de Marina, a filha de Luísa, servidora da mansão Paz. Marina ia suicidar-se, lembra-se? A interferência do nosso amigo assistente Silas, da mansão Paz, é que impediu. Graças a Deus. Prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lar de Marina, incluindo a assistência ao companheiro que o nosocômio ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. Conclusões e apontamentos felicitavam-nos a cada passo. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável, quando certa noite, no parlatório, foi Silas procurado por um companheiro aflito que avisou atencioso: assistente, nossa irmã Poliana parece vergar, em definitivo, ao peso da sua imensa prova. Revoltada, indagou nosso amigo com inflexão de paciência e de bondade. Não, aclarou o interpelado. Nossa irmã está enferma e o equilíbrio orgânico declina de hora a hora. Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto: é imperioso agir sem demora. E qual acontecera em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. Que a volitação, você já sabe, o espírito tem capacidade de deslocar-se voando, como os pássaros. Daí, a tradição religiosa apresentar os anjos da guarda, que são os espíritos, evidentemente, com aquelas supostas asas às costas. Aquilo é um simbolismo artístico, é uma providência artística, um meio artístico de mostrar que eles se locomovem, os espíritos, os anjos da guarda, voando ou volitando. Mas vamos à palavra do André Luiz. A sua narrativa, tão bela, paciente, enternecedora mesmo, e muitíssimo educativa. Porque o maior equívoco da humanidade é pensar que a morte acaba com qualquer coisa, acaba com coisa alguma. E o que é o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, erguido em Brasília, capital do Brasil? É justamente o fórum das duas humanidades. Por isso é da Fraternidade Ecumênica. Mas não é um ecumenismo apenas das criaturas humanas dispersas nas religiões, na ciência, nos partidos políticos, nos clubes de futebol, nos clubes carnavalescos. Não. É a fraternidade intermundos, entre o mundo material, visível, e o mundo imaterial dos espíritos. Estamos apenas separados por vibrações, cairão todas ao sopro do amor, que quer unir mais que unir, unificar. Esse é o grande trabalho da religião de Deus: unificar a todos no amor divino. Mas vamos com André Luiz. Há breves minutos, achávamos-nos em paisagem rural, pobre e triste. Num casebre totalmente exposto à ventania noturna, infortunada mulher jazia enrolada em farrapos, numa esteira de palha ao rés do solo, e a poucos metros, mísero anão paralítico exibiu o semblante alvar. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa, sob a vigilância da enferma desditosa que o fitava entre a aflição e o desencanto. Abarcando-os com olhar, nosso condutor informou solícito: temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Confiou por quê? Deus resolveu confiar assim, sem que nem para quê? Não. A justiça de Deus é perfeita. Vamos acompanhar a narração de André Luiz. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão Paz, em pedregoso caminho de reajuste kármico. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Quer dizer, o assistente Silas queria agir. A narração seria os seus atos de socorro a Poliana e Sabino. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax, explicando algo inquieto. Caso urgente, temos que agir e já. E convidados ao concurso imediato, nós nos associamos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se a nós, agitado prisioneiro, a emaranhar-se nas artérias estreitadas em estranhas calcificações. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, Silas informou: os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para o outro. Assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança, estirado a dois passos, e acrescentou: entretanto, Poliana precisa mais tempo no corpo físico, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico. Estavam presos como imã, atraídos como um imã. Uma peça de ferro é atraída por um imã. Reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência, no estágio de segregação em que se encontra, gravita invariável em derredor da carícia materna. Quer dizer, Sabino estava totalmente precisado de sua mãe. Não podia morrer. Viram por que são chamados de anjos guardiães, esses espíritos tão dedicados? Eles realizam verdadeiros atos de heroísmo no socorro à gente esquecida da sociedade. E, silenciosamente, porque invisivelmente também, e nós nem nos lembramos de agradecer-lhe a presença, o ósculo do trabalho bendito, sim, porque é como se estivesse a nos beijar. O beijo puro é uma expressão cariciosa, fraterníssima, poética mesmo, do amor. Quando eles nos socorrem, estão fazendo isso por nós. É como se nos abraçassem, nos beijassem, e a gente nem se lembra da prece. Até o ser humano, até na prece, muitas vezes é egoísta. Está pedindo por si próprio. Está sendo ajudado e ainda está reclamando. Como dizem alguns, escoiciando. O termo é pesado, mas expressa bem a nossa ação ingrata. Não sejamos ingratos. Agora mesmo você aí, pense no seu anjo guardião. Pense nos seus entes queridos que os amavam tanto e certamente estão ajudando. E se não ajudam, às vezes, porque não podem, estão precisando das nossas orações, das suas orações, oremos então por eles. Mas não nos esqueçamos deles. Eles têm sentimento também, não é porque morreram, quer dizer, passaram para outro plano, um plano invisível, que perderam o sentimento. Pelo contrário, livres da mordaça da carne, do véu da carne, da prisão da carne, o sentimento aflora com mais facilidade. Sofrem mais que nós, sentem mais que nós. Amemo-los de todo o coração, porque nos amam também. Se são entes queridos que estão perturbados no mundo espiritual e às vezes correm perigo até de virar obsessores ou demônios, como quiserem dizer, repito, oremos por eles, porque nisso tudo só o amor resolve, não há outro caminho. Vamos, André Luiz, quando eles tiveram essa notícia do perigo da desencarnação de Poliana, sabendo que ia ficar abandonado, né? Aflitiva expectação caiu sobre nós, narra André Luiz, que prossegue. Silas como que buscava na choça desguarnecida de tudo. Imagine o vento entrando pelas frestas. Hein? Algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Todavia, somente velho cântaro ali guardava pequena porção d'água. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata. Considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer outros. É uma dificuldade que eles têm que enfrentar. Vamos achar uma pessoa viva, quer dizer, na carne, naquela hora da noite. Eles não são Deus, não sabem de tudo. Deus é que sabe de tudo, Jesus é que sabe de tudo. Não é porque se é espírito que se tem conhecimento de todas as coisas, se participa de todos os acontecimentos, não. Só para os espíritos muito elevados, é como se você vai subir num elevador. À medida que você sobe, você vai tendo uma visão mais ampla da paisagem. A mesma coisa no campo da hierarquia espiritual. Quanto mais elevado o espírito, melhor de ver. Do que aqueles que estão presos à carne, em tarefas e socorro desse tipo. E nesta situação, podiam pedir socorro à mansão Paz, mas não havia tempo. Ainda assim, vimos Sila aplicar a Poliana, passos a glote, com desvelada atenção. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa pura, quer dizer, à água pura, ao líquido puro, que estava ali, água, né? Compreendemos que Sila ativara a sede na doente, constrangendo-a a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa poção calmante. As preocupações obcecantes da hora em curso, cedendo lugar à bonança de espírito. E foi assim que o diretor de nossa excursão, acariciando-lhe a fronte, pendida nos molambos, a se agregarem por travesseiro, transmitia-lhe forças revigorantes. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificar-nos a presença. Contudo, subordinado ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente. Enlaçada por ele e seguidos ambos por nós, demandamos bosque vizinho. Longe de perceber-se sob a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma, ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi convenientemente acomodada por Silas no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Finda essa operação, Silas convocou-nos à prece e, levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrelas, rogou compungidamente: ó Pai de infinita bondade, tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes, sobre a lama do charco, desce, ó Senhor, compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância de teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim, pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo, na senda redentora onde se arrasta. Acrescenta-lhe, Senhor, os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos deste pelo Cristo a divina revelação do sofrimento como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços, ajuda a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração, para a subida à glória eterna. A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Bem, eu vou parar por aqui. Depois nós vamos ver os resultados dessa prece que tocou meu coração e tocou o coração de todos vocês. Muita gente hoje vai pensar bastante sobre a sua própria vida e ver que tudo na matéria, como é entendida e vivida pelos homens, nós, os seres humanos, é ilusão. Os tempos chegaram, chegaram mesmo. Jesus volta e dessa vez não é para ser crucificado. Nas nossas publicações, temos mostrado como a voz do Cristo vem sussurrando, bradando, trombeteando, conforme a necessidade, nos corações de tanta gente, de tanta religião, e de religião nenhuma, que os tempos estão passando e a promessa do Cristo é cumprida, porque ele nunca mentiu. Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Quem confia